Bom dia, Matisse. Tens que me dizer sempre bom dia quando estivermos juntos os dois. Bonjour tout le monde. Bom dia, Matisse. Bom dia, Christine. Voilà, vous voyez, petit à petit. Alors, aujourd'hui, j'ai un bon dia. De temps en temps, je vais avoir... Attends, t'as tout bien? Voilà, c'est... je comprends, mais je ne sais pas comment te répondre. Está tudo bem. Está tudo bem. Voilà. Et tout? Também, vieux. Eh, sincèrement, j'ai commencé par deux mots. Je vous garantis que, allez, dans un an, et pas. On parle. Attends, je suis obligé de commencer à parler le portugais pour le baptême de ma filleule, sinon je vais rien comprendre à ce que le prêtre va me demander. Très bien. Déjà, bah, parabéns, j'ai un ser padrinho. Bah, merci. Ça, j'ai compris. Voilà, tu vois. Je comprends, hein, je comprends. Tu te mets plutôt des barrières, j'ai l'impression. Pour parler un peu. Voilà. Mais je comprends. Et puis, vaut mieux parler peu. Que pas parler. Voilà. Et essayer. Essayer, on est là pour te corriger. On va faire une émission apprentissage portugais. Eh bien, tu sais qu'on aura du monde. Oui, ça c'est sûr. Parce que justement, les gens s'intéressent à notre belle langue et on doit savoir minimum en parler, le minimum, parce que quand vous allez en vacances, il faut effectivement bien s'exprimer. Ah bah quand je suis au Portugal, ah, j'arrive à me faire comprendre, hein. Je fais la langue des signes, la langue anglaise. Non. Falar português. Tu tens que falar português, eu vou te ajudar e tu vais falar português. Je dis des mots, j'essaye, déjà je dis bon dia à chaque fois que je vois quelqu'un. Voilà, et ça commence... tout doucement comme ça. Et c'est le mot que je dis, c'est bon dia, bonne nuit. Bonne nuit. Bah, ora, nem mais. Et já chega. Ah, ça, comment? Et já chega. Et ça suffit. Voilà. Voilà. Bah, c'est le strict minimum. Et si, vous allez voir, si je dis, e este rapaz é um rapaz bem jeitozinho. Non, là, j'ai pas. Ah, j'étais en train de faire des fleurs. J'ai dit que t'étais mignon. Ah, jeitoso. Merci. Obrigado. Voilà, tu vois. Allez, c'est parti, on commence notre émission en musique. Et donc, comme je vous disais en portugais, un samedi sur deux, ce sera Christine et Matisse. On assurera, parce que ben, voilà, bien sûr, des obligations. On assure toujours. Voilà, des obligations personnelles font que voilà, les enfants ont besoin, et quand les enfants ont besoin, les parents accourent. Et je ne pourrai pas être tout le temps présente, mais cette matinée de samedi sera toujours animée en musique. Un coup Christine, un coup Matisse, mais on sera et bien un jour les deux. Enfin, on trouvera toujours des créneaux et des moments de que cette matinée de samedi soit toujours occupée par un animateur. Voilà, pour perdurer la radio. Tout à fait, c'est important. Merci Matisse, merci à nos auditeurs et on va démarrer cette matinée musicale, musique portugaise, que é para isso que estamos cá hoje de manhã e já de seguida ficamos na voz de Nelson Freitas, miúda linda, e podem entrar em contacto com este programa ao 0238 43 48 00. Passez par ici, pourquoi pas? Oui. Bon, voilà. Christine a quelque chose à côté d'elle que je lui ai ramené ce matin. Eh oui, il commence bien parce qu'il commence par emmêler le pain au chocolat. Moi, ça me va très bien. Merci Mathis, merci pour ta compagnie. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On aura plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. Ah, moi, j'ai des nouvelles. Hein. T'en as des nouvelles? Ah ouais, une nouvelle. Mais ceux qui étaient là la semaine dernière ont peut-être déjà eu un indice. Ah, tout à fait. Ben oui. Ah, et j'ai de seguida. Música Nelson Freitas, miúda linda. Nelson. Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda, oh. Tô a gostar de fazer coisas

porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Yeah. Deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, o novo dia lá vem. Só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir. E que dá gosto cantar, que dá gosto ouvir cantar o fado. E justamente, e se vocês tivessem essa oportunidade de ouvir cantar o fado sentado numa linda mesa bem acompanhada aqui na sala da Rádio Arconcel, o que é que vocês acham? Como se dizia Baptiste, Rádio Arconcel vai organizar uma soirée fado dans les espaces de Rádio Arconcel, à l'espace Arconcel. Très intéressant. Alors, la petite histoire est que malheureusement, comme vous le savez tous, tout le monde commence à être bien informé, la salle de Montition a pris feu, malheureusement. Et on souhaite beaucoup de courage à Cédric et à toute son équipe, parce que ça va pas être facile. L'année 2024 et 2025, il n'y aura pas du tout de salle de Montition. Donc nous, de notre côté, on fait en sorte de pouvoir trouver une nouvelle salle. Pas facile, là, pour notre fête du 16 novembre, c'est impossible. On n'en aura pas de salle, malheureusement. Mais vu qu'on n'a pas de salle au 16 novembre, eh ben, on va faire les choses autrement. Il faut toujours trouver le point positif et se relever. Tout à fait. Donc, nous avons trouvé une solution, c'est de mettre en place un fado ici, à la salle de la radio. En tout cas, Moi, ça m'intéresse. Toi, ça t'intéresse, c'est très bien. En tout cas, ça sera pas le 16 novembre, parce que malheureusement, le 16 novembre, il n'y a pas possibilité de le faire, mais nous le faisons le 30 novembre. Il y aura, on va commencer à en parler, on va commencer à tout planifier et à tout mettre en œuvre. Donc, le 30 novembre, à l'Espace Arc-en-Ciel, ça sera un repas portugais, un repas gastronomique portugais accompagné de fado. Donc on a mis tout en œuvre pour que ce soit une excellente soirée. On commence à divulguer notre travail qui a été fait jusqu'à présent, recherche de chanteurs, de possibilités de faire et tout ça. Et effectivement, on va tout mettre en œuvre pour que ça soit fait correctement. Oui, parce qu'il faut quand même fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel quand même. Même ah bah tout à fait. Si ah bah tout à fait. Les plans ne sont pas passés comme prévu, mais comme on dit, un plan B. Un plan B. Voilà. Il y a le plan A, le plan B. Et le C, c'est faux. Mais c'est le rousseau court de loin. Pour l'instant, on reste au B. Ah, mais de toute façon, il y aurait A ou B, on s'en fout, mais on le ferait. Le 16, bien sûr. On peut pas, malheureusement, parce que voilà, il y a manque de personnes pour pouvoir assurer, parce que voilà, on fait pas ça n'importe comment non plus. Et il nous fallait un peu plus de monde pour pouvoir assurer cette manifestation. Et qu'on y soit tous présents. C'était le 30 novembre. Et le 30 novembre, on organisera donc cette soirée fado. Donc une date à mettre dans son agenda, le 30 novembre. Commencez déjà, 30 novembre. Vous rayez votre journée et vous dites Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. Et c'est ça qui est le plus important, qu'on puisse fêter ça correctement. Tout à fait. Après, le 16 novembre, on veut quand même faire une émission anniversaire Radio Arc-en-Ciel. Alors, c'est pas le 16. Attends, je prends juste mon téléphone. Oui. Qui est juste là. Je ne sais même plus où il était. Alors, l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel, je pense qu'en plus, on pourra le fêter tous les deux ensemble. Parce que c'est le 9 novembre. Ah ben voilà. Et ben le 9 novembre, on fera un spécial Radio Arc-en-Ciel. Et ben, je vais commencer à faire les affiches. Tout à fait. Et ben, je te prépare ça. De mon côté, on aura du travail tous les deux. Voilà. On va préparer ça. On va l'annoncer. Et on invitera plein de gens. On va faire peut-être une journée. Une journée où Radio Arc-en-Ciel. Ah, allez, on fait ça. Mais à noter le 30 novembre. Voilà. Le 9 novembre, on fera le spécial anniversaire Radio Arc-en-Ciel. Mais effectivement, le 30 novembre, comme on s'est déjà marqué, tout se prépare et l'affiche bientôt. Et pour commencer bien, vamos ficar na voz de Malia Rodrigues, a grande do fado. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Com certeza uma casa portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela, o luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chino para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde. Na tigela, quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José das Azulejos, mais o sol da primavera. Espera.

ficamos na voz de Mafalda Arnaud. E foi Deus, não foi Deus que telefonou, mas foi a Dona Glória, sim senhora. E Dona Glória, a nossa animadora da quarta-feira à tarde, que está de volta, sim senhora. Então vocês já podem começar a ficar atentos já à quarta-feira, mas nem somente a todos os programas. Mas Dona Glória, deseja-vos um excelente fim de semana e então sintonizem o programa dela. E um beijinho muito especial da parte dela para todos os ouvintes. Ficamos então com Mafalda Arnaud. Foi Deus. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu choro a cantar. E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim. E deu-lhe tuas andorinhas. Ai, e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. De aventura, saudade, ternura e talvez amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando. Se tenho um desgosto, eu parando no rosto, nos deixa melhor. Foi Deus. Perfumou as rosas, deu roça e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta rachinha campo de crim, deu as flores à primavera. Ai, e deu-me esta voz a mim. Ai, e deu-me esta voz. De bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Marionneau. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. O Range Folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémar organiza uma grande soirée portuguesa no samedi 12 outubro de 2024, a partir de 20h. Participação do grupo de rusgas Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémar, Vanda Roche de Paris, Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Avec la grande artiste venue du Portugal, Cristiana Sá, e os cantares ao desafio com Augusto Moreira. Sur place, spécialité portugaise et buvette tombola avec beaucoup de lots à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, espace Berrer, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémin. Une organisation

Et on va continuer en changeant un peu de registre avec Father Coella de Nemanous. Ayue, elele, estou aqui, vem pra mim, gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Ayue, lelele, estou aqui, gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. quero só tu. És parte do sonho, uma paixão. Ai, minha, eu abro o amor. Vivo tanto este amor. Tu és um brilho em meu olhar. Tu és minha loucura. Só te sinto em mim. Meu coração só te quer ter. E só precisa de saber. 5 dias sem parar. Partiu. E vai chover. Vai chover, c'est de la pluie. Moi, je veux pas de pluie. Não queremos mais chuva, nem pensar mais chuva. Muita música e da boa. Está tudo bem desse lado? Nós, por acaso, estamos aqui a preparar uma boa e excelente música portuguesa para vocês. N'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Matisse, on prépare la musique. C'est là? Oui, qui est? Qui est Minha Mota. A Minha Mota, sim senhora. A Minha Mota, c'est une musique demandée de la part de Manu pour Lionel et Alberto, parce que voilà, c'est leur musique du moment, et on y va, et qui est toute prête pour eux. On écoute. Tu remets du nouveau? Pronta para eles, a Minha Mota para os gestos amigaços. Na Romaria, e o meu amor que é folia, pediu-me para ir à farra, era tudo o que eu queria. Já esperava há meses, chegou o grande dia. Pegamos na minha moto, ai meu Deus, que alegria! A minha moto é gentilzinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escapo fica quentinho. A minha moto é gentilzinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escapo fica quentinho. Já sei o caminho. Eu disse logo modinho, pois era a primeira vez. Ai que escapo tão quentinho, quero lá ir outra vez. A tua moto é jeitosinha, ela anda bem, que rapidinho. Quando me sento na tua moto, o teu escapo fica quentinho. A minha moto é jeitosinha, ela anda bem, que rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escape fica quentinho. A minha moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escape fica quentinho. A tua moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando me sento na tua moto, o teu escape fica quentinho. A minha moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escape fica quentinho. A tua moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando me sento, fica quentinho. Et on continue avec une dédicace que je voulais faire à mon grand-père qui m'a pas écouté la semaine dernière. Mais c'était la fête des grands-pères, donc oui, je lui refais sa fête des grands-pères avec sa musique préférée de Tokyo Dance, Oya o Bibi. Je sais pas si je l'ai très bien dit, Christine, mais j'ai essayé. C'est quoi? C'est laquelle? La première. Dis avec moi, Oya. Oya. Olha. Olha. O. Vida. Vida. Olha a vida. Quando ouvir a moda domingo, mãos no ar a bater um beijinho, o povo gosta e ninguém se cansa. Dançai a vida do stop e dança. Quando vir a moda domingo, mãos no ar a bater um beijinho.

todos param para olhar. O meu corpo estremeceu, quase que fiquei sem ar. Algo em mim aconteceu. África, calor, que zomba. Como miúda fiquei. Eu já estou a ficar louca. Acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Nunca vi nada igual. Moreno, és tão lindo. És meu fruto tropical. Amor de chocolate, não é? Continuer avec une dédicace, Christine, une dédicace de la part de Jérôme, qu'on connaît très très bien maintenant. Et oui, Jérôme, on le voit dans nos manifestations, mais surtout à la Saint-Jean, qu'on a plus le temps de le voir un petit peu. Est-ce que tu sais cette histoire avec Jérôme ? Jérôme était un stagiaire chez nous. Ah oui ? Oui, Jérôme est venu faire un stage chez nous, et depuis est resté un ami, comme beaucoup d'autres, un ami de Radio Arc-en-Ciel, et il nous appelle. C'est un ami fidèle, c'est un auditeur fidèle, et ben oui, Jérôme, merci à toi, on pense souvent à toi, on t'oublie pas, et c'est grâce à tes dédicaces dans tous les programmes. Merci à toi en tout cas. Eh ben, il fait une dédicace pour sa maman et pour nous les animateurs de ce matin, donc pour moi et pour Christine. On lui fait des gros bisous, on l'embrasse et on embrasse sa maman. Et pour ça, on va écouter Lisboa de Tony Carrera. Est-ce que je l'ai bien dit ? Oh, Lisboa, impecável. Tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. e a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olhando para Tejo eu vejo a noite cair, e em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa menina bonita, por ti eu me apaixonei, e olhando o castelo para ti tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com essa janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. À minha Lisboa. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E a cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Et on continue en musique avec une chanteuse que Christine, je crois qu'elle aime bien un petit peu. Je crois qu'elle aime bien un petit peu cette chanteuse. Alors, tu veux peut-être parler de cette chanteuse, Christine ? Tout à fait. Inês de Vasconcelos, c'est une très jolie voix de fado. Je ne sais pas si vous connaissez, on aimerait bien vous faire connaître un petit peu. Conta-me o teu dia. E vocês querem me contar o vosso dia? Inês de Vasconcelos. Conta-me o teu dia, quero te ouvir falar por horas sem parar. Quero te ver rir sem motivo até corar, quando eu olhar para ti. Vê nos meus olhos que os meus poemas falam sobre ti, que a canção mais bonita que escrevi nasceu quando te vi. Sou tua, eu não sei pertencer a mais ninguém. Sou tua e lá no fundo és meu também. Canta-me ao ouvir, quero te ouvir cantar baixinho a sussurrar. Dança comigo à luz do luar, quando eu olhar para ti. Ver nos teus olhos uma história ainda por contar. Os dois lado a lado no altar, até que a morte nos separe. Thank you. très très très belle voix de cette chanteuse, n'est-ce pas Christine? Une très très belle voix. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et de suite, on écoute. Là, c'est le choix de Monsieur Matisse. Tout à fait. Alors moi, c'est une musique qui, bah, comme Christine m'a expliqué, qui date de assez longtemps, mais qui a été remixée il n'y a pas longtemps. C'est ça. Il y a 8 mois. Et c'est une musique que vous avez tous, en tout cas ceux qui ont été au Portugal, j'y ai pas été, donc je l'ai pas vu au moment, mais j'ai vu sur les réseaux. Il n'y a pas qu'au Portugal, parce qu'ici aussi on l'entend facilement. Et ben moi je dis on va la faire aussi à la Saint-Jean 2025. Hein. C'est une chorégraphie où tout le monde danse à fond. Mais saute tu sais que partout. Moi j'ai fait quelques concerts, parce qu'en vacances j'adore ça, faire aller voir nos artistes pour ramener on va dire les poches remplies de contacts pour après la radio. Et je suis allée à quelques concerts et les DJ l'ont fait. C'était au concert de Tony Carrera où ils l'ont fait. Je t'explique pas, c'était le bazar, parce que eh ben, on va faire le bazar à la Saint-Jean 2025 aussi. Les gens, alors, ils lui disaient, Adelaide, les gens, ils partaient, alors, ton avis, ils partaient à droite, à gauche, devant, enfin, c'était le bazar. Il a mis au moins 20 minutes à pouvoir mettre les gens droit. Mais il a réussi, hein. Il a perdu du temps, mais il a réussi. Donc. Eh ben, nous, on va essayer d'être mieux. Encore avec cette musique. Donc, je vous laisse découvrir pour ceux qui la connaissent pas. Pedro Sampaio et Gasparzinho. On écoute. Cavalinho. Cavalinho, sim, senhora. Cima de mim, ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho? Eu vou dizendo assim, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Olha o papo que vem, vem. Rola totó, totó, totó, totó. Ela segura gatinho, senão vai sair do T'es prêt? Allez. Alors, moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Vous montez tous sur scène pour faire la choré. Hein, d'accord. Mais bon, je veux quand même quelques danseurs, danseuses. Hein, bah oui. Eh ben, moi, j'ai trouvé des petites danseuses, si tu veux. Mais j'en dis pas plus, que sinon, je dis tout. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Faut garder un peu le mystère. Vous vous rendez compte qu'on est en octobre, on prépare déjà la Saint-Jean. Eh ben oui, c'est comme ça. On va programmer aussi la Saint-Jean 2026. Non. Allez, c'est parti, Cavalinho. Moi je dis on se la remet un peu le refrain quand même pour encore mieux se mettre dans l'ambiance pour les prochains petits événements. Et de suite. Kalema, qui est le titre qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 5 mois. Eh oui, on voyage. On voyage via Virgin. Virgin. Et je vous garantis, le cours, il va coûter cher, hein, parce que sincèrement, le cours de portugais comme ça en direct, eh ben, on se fait de temps en temps un petit cours de portugais. Tous les jeunes à notre écoute, on se fait un petit cours de portugais. À la fin de l'année, on parle tous portugais. Tout à fait, c'est l'objectif. Teu beijo caiu tão bem na minha boca.

la musique qui va suivre. On en parlait tout à l'heure avec Christine d'un groupe que j'adore et que j'aimerais tellement aller voir au Vorspiegel. Ou peut-être... Et je te le souhaite. Eh ben, c'est un groupe que j'ai découvert il y a 2 ans, mais que Christine connaît, je pense, qui a suivi depuis très très longtemps. Oui, c'est un groupe qui existe depuis beaucoup beaucoup d'années et que c'est un groupe de référence de musique et puis de enfin, je trouve que c'est le groupe de référence de beaucoup d'autres groupes. Je me rappelle avec Capa Negra, au tout début, on se donnait rendez-vous au Portugal pour qu'on aille les voir. C'était vraiment le groupe de référence, effectivement, pour beaucoup de groupes d'artistes et qui font... Bon, on a un intrus qui nous fait un petit peu bruit derrière, mais c'est pas grave, il est juste passage. On le remercie d'ailleurs. Bonjour, cher collègue. Bonjour, Manu. Tu fais beaucoup de bruit. Donc c'est Fons en public. C'est vraiment le groupe que tous on aimerait bien voir peut-être un jour ici. Et qui sait ? Peut-être, je me dirai. On va écouter une de leurs reprises, Bonita, de Daddy Yankee. Très bien. Siempre me voy feliz, mala mía. Entendí lo que ayer me entendía. ¿Qué? Hey. Hay gente buena y hay cosas malas. Todo va a estar bien, y bueno mañana. Hay gente buena y hay cosas malas. Todo va a estar bien con la mente sana. Bonita, bonita, bonita, bonita. Hay tiempo pa' que te ríes, pa' que llores, porque hay gente buena y hay cosa mala. Todo va a estar bien y bueno mañana. Hay gente buena y hay cosa mala. Todo va a estar bien con la mente sana. Bonita, bonita. Bonita, bonita de Funko Publica. Et on va continuer avec une nouveauté. Une nouveauté, on parlait tout à l'heure de ce groupe, bah plutôt de ses deux frères, Kalema, qu'on adore, qu'il y a beaucoup de fans ici. Je pense que oui, c'est une référence musicale pour la jeunesse. Tout et à ce, fait. Non seulement. Et ben, ils ont sorti une musique il y a un jour, qui font partie de Kalema Voyage partie 2. Donc on va découvrir le titre Sima de Kalema. Très bien. On écoute. Petit à petit, les souvenirs me reviennent. Seul le soleil descend en mer. Dans les gens du quartier. Les jeunes des oiseaux, le gorge au café. Magie. Et à la nuit tombée, quand vient les peurs, les misères. Mon père me prenait dans ses bras. Et puis mes gens de cette continue. Si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si ma, si

salsa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la sandunga, Ecuador bilirrubina. Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Eso es para gozar. Puerto Rico me lo regaló. Esto tira la mano en mi dique. La dominicana yo repito. Conmigo, conmigo. que queres tu de mim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quero-te liberada, que queres tu de mim. Tal, tal, tal, tal, tal, tal. À l'antenne, et ben oui, on n'entend rien, mais oui. Elle a plus le son. Manu lui a fait une petite blague. Ah, elle m'a fait une blague. Et oui, nous sommes ici sur Radio Arc-en-Ciel, et ben oui, on est en musique. Et puis on attend une petite surprise, on attend une petite voix qui pourrait venir nous faire une interview tout à l'heure. Cristiane Sá, que está de volta de Portugal, claro, para uma grande noitada hoje, à noite, não a nossa organização, mas já que o artista está por terras de Orleans, por que não passar aqui pela rádio? Entretanto, música, qu'est-ce qu'on prépare à la suite? Que faz-se? Bah, pourquoi pas écouter Cristiane Sá? Cristina, ça? Cristiane, ça? Cristiane, ça. Ça. Ça, ça. C'est ça. Ça, ça. C'est ça. Voilà. Eh ben, on écoute ça. Cristiane, ça. Et comment dire? Donc, nous, on continue en musique. Vous pouvez nous appeler au 02 38 43 48 00. Enfin, oui, appelez-nous. On s'ennuie un peu, donc vous pouvez nous appeler pour faire des petites dédicaces. On s'ennuie pas, Du tout, c'est faux. Mais on peut entendre votre voix, ça fait du bien toujours. Hein. Tout à fait. Et donc n'oubliez pas, c'est un grand projet, mais on prépare le 30 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise une une soirée fado, repas fado. Bientôt, nous mettons en place les billets pour pouvoir vous, comment dire, que vous puissiez réserver bientôt et pouvoir prendre place dans cette belle soirée qu'on organise. Ce sera le 30 novembre. Dès que possible, nous mettons en place les places et tout ce qui en suit. Tout Musique. À fait. Tout à fait. Et ben, on va continuer avec peut-être la surprise qui arrivera tout à l'heure. Donc, comme Christine a dit, Christine Sa. On écoute. Serem lançadas, não pode haver falhança ou agravar as tacadas. Conheço um senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Conhecido pelo povo, era golfo o dia todo, perdeu a força com o avanço da idade. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era golfo o dia todo. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era golfo o dia todo. Era golfo o dia todo, era golfo o dia todo, era golfo o dia todo. Era golfo o dia todo. todos conseguem ouvir. Às vezes até parece que a casa vai cair. Fico assustada sem saber o que fazer. Parece uma derrocada prestes a acontecer. Do Norte, somos, claro que somos do Norte. Cristina Sá, uma das vozes que ouvimos muitas vezes aqui na nossa rádio, e como eu digo muitas vezes, há prendinhas assim que nos fazem cá um prazer que vocês não podem imaginar, porque nós passamos a música, falamos de vocês, mas quando vocês cá vêm, mas que prenda é? Olá, muito bom dia. Olá, bom dia Cristina e bom dia a todos os ouvintes deste nosso Portugal no coração. É isso mesmo. Cristina está aqui presente, mas também o Sr. Augusto Moreira, muito, muito obrigada. Muito bom dia para todos também, bom dia. Bom dia. Claro, não estava previsto, não estava previsto, mas nós fizemos com que fosse possível, porque são os artistas de hoje à noite e já convido toda a nossa comunidade portuguesa a comparecer, a estarem lá todos presentes para que passem uma noitada extraordinária, que vai ser então mesmo a fundo. Vai ser mesmo a fundo, vai ser mesmo, como o próprio nome indica, a minhoto, com a os minhoto. Minhotos. A minhoto, a malta do Norte e sobretudo a malta de Portugal. Nós trazemos um bocadinho das saudades que vocês deixaram lá em agosto, quando lá nos foram visitar. Trazemos a nossa música e acredito que a companhia de todos os portugueses e de todos os imigrantes que aqui estão vai ser, sem dúvida, o ingrediente perfeito para que a noite resulte em grande e que seja uma grande festa. Muito obrigada, Cristiana. Cristiana, quem é Cristiana? Qual é esta música? Sul do Norte tinha que sair, mas nem só. Há muitas delas. Conta um bocadinho mais connosco. As músicas são todas escritas e compostas por mim. Eu dedico-me sobretudo na área do ano em que não tenho tantos espetáculos para fazer, assim, época mais parada, a escrever e compor. O tema Sul do Norte é muito engraçado porque foi um tema que eu escrevi em casa dos meus pais, ainda lá vivia, e é sobretudo um relato da vida de toda a gente que vive nas aldeias do Norte ou do Minho, que estão esquecidas pela maioria das pessoas que visitam o nosso país ou que ouve falar do nosso país e que se ouve falar na capital ou em Braga e Porto. Mas, não, nem tudo mas, se faz para pois lá. Pois é, mas Portugal também faz parte de Portugal, fazem parte de Portugal todas as aldeias, todas as casas que já foram dos nossos avós, dos nossos bisavós, e todos os cantinhos que estão escondidos no meio da natureza. Este Sul do Norte foi escrito no meio da natureza, a ouvir os passarinhos, a ver o rio Lima, a ver as velhinhas cochichar sobre a vida alheia em Ponte da Barca. É o Facebook de agora, gente. É o Facebook de agora, é verdade, a CMTV da atualidade. É isso mesmo. Este tema foi escrito a pensar em todos os habitantes do Norte, em todas as pessoas com raízes nortenhas, com que eles se revissem nesta música, porque o Norte é partilha, o Norte é comunicação, o Norte é alegria, é natureza, é paz, tranquilidade. Também não vamos dizer que são só coisas boas, porque como tudo tem os dois lados da moeda, mas o Norte é sem dúvida onde Portugal começou, onde Portugal se fez e onde originou a nossa raça e a nossa nacionalidade. Eu tenho muito orgulho em ser do Norte, tenho muito orgulho das músicas que escrevo e espero que as pessoas se revejam nelas. Eu escrevi uma para o imigrante português que diz que o imigrante português tem um brilho especial pelo sacrifício que fez ao deixar Portugal, porque no fundo é mesmo isso que as minhas letras revêem, é um pouco daquilo que acontece na vida das pessoas, mas sobretudo transmitir algumas emoções para que as pessoas ouçam e se identifiquem. Claro que sim, e claro que ser do Norte, eu acho para mim que tem uma mais-valia, porque temos, eu sou do Norte e revendico do Norte e falo do Norte, e para mim as melhores férias que tenho passado são no Norte, porque assim, uma pessoa tenta ir, assim, quando temos a possibilidade de ter um mês, isto aqui uma alegria, e muitos franceses dizem, mas porquê que vais sempre de férias ao mesmo sítio? Não estás farta? Sim, mas é impossível que nós nunca conseguimos acabar de fazer o que estava no início, de programarmos no início das nossas férias, de tanto que há a fazer, porque somente no Norte, se uma pessoa for visitar tudo o que temos a visitar, de dia à noite ir aos arraiais, visitar a família e tudo, não chega. As três semaninhas é não chega. Ainda não fomos até ao Sul, não vale a pena, não precisámos ir ao Sul, nós temos tantas coisas tão bonitas ali no Norte que não precisámos, de certeza que não. Cristiana, na verdade estas músicas começou cedo a cantar e já vinha de longe esta vontade de cantar? Na minha família há muitos músicos, até mesmo de outras gerações antigas. O Júlio Pereira, que é um dos melhores executantes e músicos no cavaquinho e nas cordas tradicionais, era primo da minha avó paterna. E eu sempre estive ligada à música de uma forma não tão direta a nível familiar como estou agora, mas sempre estive ligada à música. O meu avô era imigrante aqui em França, ele estava na Normandia e faleceu cá. Tinha eu 5 anos e o meu avô comprou um altifalante para, quando ia de férias no mês de agosto, fazer as festas da aldeia com o altifalante gratuitamente. Ou seja, ele próprio se dedicava a colocar as músicas das cornetas do altifalante das festas. Muito bem. E os meus tios, os filhos dele, estavam ligados ao folclore, que andavam nos ranchos. O meu pai ainda hoje é presidente de um rancho de Azias, em Ponta Barca. E eu sempre estive ligada a tudo que é música tradicional. E a minha primeira formação foi música clássica, com 7 anos. Eu tocava na banda filarmónica arcoense, dos Arcos de Alves. Mas depois decidi optar pela concertina, por aquilo que eu gostava, porque se eu tivesse nascido em Lisboa, se calhar eu tinha ido para o fado. Mas como eu nasci na Barca, no meio da serra e das concertinas, eu decidi que ia cantar aquilo que as pessoas gostavam de ouvir e que me fazia feliz. Claro, nem mais. E foi por isso que optei por este estilo. A minha família, no início, a minha mãe não achava muita piada ao facto de uma rapariga tocar concertina, porque eu tinha 8 anos, era uma criança. E não era muito comum ver uma mulher tocar concertina. Ela disse, isso não é para mulheres, isso é para homens. Olha para ali, é só homens a tocar. Quando eu comecei a cantar à desgarrada, a minha mãe ficou escandalizada, porque eu tinha 8 anos e tinha que responder a provocações e as neirolas que os senhores diziam, claro, a mulheres mais maduras, não é? Mas pronto, foram-se habituando. O meu pai, esse sempre esteve na linha da frente. A minha mãe foi-se habituando e agora também é a minha fã número 1. Isso tudo vem com o tempo, não é? É verdade, é verdade. Claro que sim. Falando de desgarradas, aneirolas e tudo isso, temos aqui o mestre. Senhor Augusto, fala-nos um pouco. Nós somos sempre mestres quando nos corre bem, não é? Nós temos sempre, somos mestres de nós mesmos, não é? Claro. Mas no fundo, sim, tem corrido muito bem, tem sido bom. Como é que começou também esta magnífica ideia de cantar às desgarradas? Como é que veio? Assim, eu não me lembro de começar a cantar desde criança, pequenino, nas brincadeiras entre família, nos corteios que se usavam muito lá nas nossas festas, para fazer os leilões. Os leilões lá tinham que ter um cortejo para chamar as pessoas, pronto. E depois começaram de novo, fui para rancho, eu adorava sempre essa música popular, sempre para mim estava cá dentro. Eu ia ver os antigos a cantar o desafio e eu falava para mim, eu gosto tanto disto, eu acho tanta piada isto, porque é que eu não canto? Pronto, sentia que aquilo era algo para mim e eu não sabia que sabia. Então depois, num festival de folclore no Porto, estavam lá a malta toda na brincadeira a cantar e dançar e não sei o que mais, e estava um indivíduo a cantar a botar umas quadras todo armado, não é? Todo cara sabidola. E eu lembrei-me, disse, vou-me meter, vou apanhar uma carga de porrada, mas há de ser o que Deus quiser. Lá me meti. E aí correu mesmo super bem, descobri que realmente sabia cantar o desafio. Atirei-me, tive muita sorte, a editora, no espaço de meio ano, descobriu-me e chamou-me logo, patrocinou todas as gravações que eu fiz até ao dia 2. Muito que bem, era em cassete, na altura, depois passou para CD, DVD e patrocinou sempre isso. E foi um, Deus o tenha no céu, o Sr. Emílio Santos, foi um homem que eu posso dizer, foi um braço direito, foi um pai nos cantares ao desafio para mim. E correu muito bem, foi uma carreira bonita, até hoje tem sido muito bom. Eu acho que o cantor que canta ao desafio é um poema, é um poeta, porque na verdade vocês ali a tirar. Bem, sei, por vezes é preparado e tudo isso. Eu adoro ir às festas, tanto Ponta Barca, Ponte Lima, ali do Norte, só para ouvir as cantigas artes carradas, que às vezes saem ali coisinhas, que faz parte da nossa vida. Claro. Bem, sei, são brincadeiras, são coisas boas, ou más, não é assim? Mas eu adoro porque assim, às vezes sai aquilo assim, umas atrás das outras, sem pensar. Às vezes é preparado, claro que é, mas muitas vezes vocês têm que responder do taco ao taco ali à pessoa que está em frente, não é? E não é fácil, por não. vezes. Nós podemos preparar a primeira quadra, a segunda que vamos entrar e já vamos com a pensada, como é que vamos dizer boa noite ou boa tarde ou bom dia ao público. A partir daí, não, a não ser que sejamos a cantar com uma pessoa que eu sei que ela só sabe meia dúzia de quadras e então vou cantar ali qualquer coisa para me entreter e entreter o público. Quando se canta com uma pessoa como a Cristiana, aí já não, aí nós não sabemos o que é que vamos cantar. Tem que estar sempre ali à escuta, um segundo, a ver o que passa, cada minuto, minuto. Cada pergunta é uma pergunta, cada resposta é uma resposta. Até eu próprio às vezes fico admirado como é que eu consegui responder ali ou como é que ela me conseguiu atacar ali. Quer dizer, é totalmente tudo ao contrário, porque nós não vamos preparados. Temos que nos preparar no ato. Mas eu acho que o mais importante, muitas vezes, uma pessoa ver homem a homem é brincalhão e tudo isso, mas homem e mulher, eu acho que às vezes mulheres têm que ter ali uma, como é que eu ia dizer, uma força para responder em frente, estar preparada. Mas o homem tem que estar mais preparado. Ah, é? Elas mulher, são mais rebeldes. A mulher tem mais facilidade da resposta, e uma resposta um bocado mais agressiva, mais forte, na mulher fica sempre melhor que no homem. O homem tem que arranjar uma forma de dizer. Eu não concordo. Eu não concordo. Isto dava um debate quase como a Assembleia da República Portuguesa. Ora, nem mais. Porque isto funciona assim. Antigamente até poderia surgir essa ideia de que o homem, ao ser mais grosseiro ou aplicar palavras com maior hostilidade, iam ferir a sensibilidade da mulher e a dignidade da mulher. Mas agora não é assim. Nós mulheres, temos as piadas que as mulheres antigamente faziam aos homens, de pronto, que eu não vou estar aqui a citar, não é? Mas de pegas de empurrão, pegas ali, pegas acolá, agora não são viáveis e somos acusadas de homofobia. Certo? Enfim. Certo? Não são viáveis, ou seja, nós mulheres temos muita mais dificuldade. Mas quando se fala de paridade, desculpem lá, mas tem que ser nos dois sentidos. Ora, porquê que uma mulher vai ser acusada de e o homem não? Mas é que não acusam. Eu vou-vos dizer o que aconteceu, porque a Cristina conheceu-me hoje, assim, pessoalmente. Não, conheceu-me ano passado, não é? Mas hoje estamos a falar mais um bocadinho. Eu fui mãe de um menino. Há sensivelmente 20 meses, 21 meses. E eu estava grávida do rapaz e estava em palco. E houve alguém da desgarrada que me disse assim: ah, é um risco do caraças estar grávida de um rapaz porque ele pode ser gay. Assim à frente de toda a gente. E agora eu pergunto: desculpem. E agora eu pergunto: qual é a ciência de alguém que diz isso a cantar à desgarrada? É um ignorante. É. 100%. Eu acho que ele até que nem pensou que é canto, acho. É um ignorante, isso, não é? Não tem sentido. Não tem, não é? Nenhum, por isso nenhum, nós mulheres não temos. Ou seja, ele não aplicou nenhuma palavra agressiva verbalmente, nem nenhum palavrão. Mas e faz parte de um espetáculo, faz parte de uma música, faz parte. Não, mas isso ele já abrou com o interior da mãe. Ou seja, não é mais fácil para as mulheres. Nós recebemos palavras mais hostis e que nos ofendem mais do que aquilo que lhes vamos dizer a eles. Porque ainda por cima eu estava grávida com as hormonas todas descontroladas e digo-vos, se eu tivesse nascido homem eu tinha-o esborrachado todo. Eu é que não tinha cabedal para ele. Não. Mas acho que as palavras às vezes são mais como é que eu ia dizer, vão atingir com são mais força. São mais ofensivas às vezes que essa parte, isso é verdade. É isso. Né? Pois, por isso isto não é bem assim. Isto nós temos, é um pé de igualdade. Tem que haver um equilíbrio. Tá bem, mas, claro. Mas na boca de uma menina, uma graça assim mais picante, fica melhor. Dá, é verdade. Dá outro, sim, senhora. É outro verdade. Ser, outra forma. E para mim, eu acho que uma desgarrada há de haver sempre uma mulher. Gosto de ouvir os senhores, porque sim, eles são ali bem, muitos mas os cavalheiros. Outra casal. Mas é, sim, senhora, muito dá muito mais, valor. Muito e mais. Para isso, vamos aqui dar a ouvir aos nossos ouvintes. Já de seguida vamos ouvir então a música que eu venho de dar aqui ao nosso técnico, o teu pau na minha fogueira. Mas volta atrás um bocadinho, volta atrás. Tu me mets juste en arrière et tu me le mets tout en entier. E aqui ficamos de uma pausa café e ao mesmo tempo. Vamos. Yeah. já se deu aqui um toque de concertina, de canto, de, mas também agora o cantar ao desafio, que é para vocês saberem o que espera hoje à noite. Eu pessoalmente adoro, porque claro, quem é do Norte adora, e quem não é, que venha cá dizer aos outros como é que é. Estamos já preparadinhos para hoje à noite. Cristiana e o Sr. Augusto, de certeza que vão nos fazer um espetáculo maravilhoso, e deixem aqui uma palavrinha desde já como entrar em contacto com a Cristiana caso queiram um espetáculo da Cristiana aqui nos arredores, ou quem nos está a escutar via mundo inteiro, como entrar em contacto com a Cristiana. Podem sempre contactar-nos através das redes sociais. Podem ser à página do Facebook Cristiana Sá e Companhia, ou também no Instagram. O Instagram é uma página muito recente, porque a nossa anterior foi hackeada e perdemos todos os dados. No entanto, se mandarem uma mensagem pelo Facebook, conseguem ter acesso ao contacto para agendamento de espetáculos e ao e-mail, onde nós enviamos as nossas propostas e condições. Sempre que é possível, eu faço todo o gosto em ser eu a atender o telefone. Quando não é possível, atendo uma rapariga simpática também, que trabalha comigo, mas que certamente dará todas as indicações necessárias para que as pessoas nos contratem e fiquem a perceber qual é o intuito do espetáculo. E como vai ser esse espetáculo hoje à noite? O espetáculo hoje vai ser, como eu disse no início, vai ser a minhoto. Vai ser cheio de alegria, de concertina. Comigo também estão dois músicos da minha banda que vieram para acompanhar-nos, o Cristófio e o Henrique, que estão a tomar o cafezinho ali fora porque são muito envergonhados. Bem instaladinhos. E estão instaladinhos a descansar. Nós vamos começar uma primeira parte do espetáculo com as nossas músicas com acompanhamentos instrumentais, o Sou do Norte, o Toquei na Gaita e outras músicas de baile, para as pessoas desgastarem o que vão consumir lá na festa ou o que vão comer. E depois vamos finalizar com os cantares ao desafio, com alguma brejarice e malandrice que é bem, mas com todo o respeito e com todo o carinho e consideração que eu tenho pelo Augusto Moreira, que já é meu par nos cantares ao desafio desde os meus 19 anos, ou seja, há 10 anos. E que venceu comigo em 2019 o primeiro concurso nacional de cantares ao desafio da RTP, e equipa vencedora não se mexe. Por isso é que nós estamos aqui hoje para trazer aquilo que melhor sabemos fazer e que mais gostamos de fazer até aos nossos portugueses. Eu queria convidar-vos a vir lá, e a Cristina também, acredito que vá hoje à festa. Claro que estou lá. Prepare uma quadra, porque logo vai cantar, vai ser a estreia. Não, nós já temos chuvinha que chega aqui, não queremos que chova mais. Há uma questão, é isso? Alors, j'ai une question. Est-ce qu'elle peut nous dire trois titres à elle que lui tient à cœur et pourquoi? Tens que nous dire. Em francês? Em português. O meu colega só fala francês. Tens que me dizer aqui quais são os teus títulos mais. Que tens. Que para ti são mais importantes e porquê? Os meus títulos. Da música? Assim, das músicas. Eu acho que nós, quando criamos as músicas, gostamos de todas, mas depois começamos a valorizar mais algumas, porque devido à aceitação que o público lhes dá. E sem dúvida que o Sou do Norte é uma rampa de lançamento, porque só no YouTube ela já tem quase 5 milhões de visualizações. Em vendas e streamings, eu tive a informação que já chegou aos 7 milhões. Para quem nasceu no meio de uma aldeia sem água potável e rede de telemóvel, é muito bom. Somos do Norte. Somos do Norte. O Sou do Norte, o Toquei na Gaita, que também já tem quase 4 milhões e também foi um sucesso logo que foi lançado no primeiro álbum. O Vira de São Bartolomeu, porque é o hino da Romaria da minha terra e eu sou a madrinha da Romaria. São Bartolomeu de São Bartolomeu de Ponta Barca. Nós fizemos a candidatura, está agora a tocar. É isso mesmo. E deixo aqui um entre aspas e convido todos no dia 20, ali por os 24 de agosto. De 19 a 24. De 19 a 24, ir a São Bartolomeu de Ponta Barca. Ali é que é saber tocar concertina, desafio. Música mesmo à portuguesa, eu adoro. E em geral as nossas férias são sempre, vimos depois do 24, que é para poder aproveitar esses momentos todos. Eu sou a madrinha da Romaria e falo da Romaria com uma cheira, uma vaidade imensa. E tem que ser. Imensa. Tem que ser. É só a rainha das Romarias do norte de Portugal, pela sua hospitalidade. A própria gastronomia, os espaços em si envolvem as pessoas, têm imensos visitantes, milhares de visitantes diariamente, têm procissão, cortejo, têm rusgas populares com presunto e vinho para quem participa, que é ótimo, aquilo que a gente gosta, folclore, bandas há dois anos. Foi o Após Covid, houve aqui da nossa região de Orléans vários grupos que levaram a tabuleta deles a dizer Orléans, também estávamos aqui presentes, e na verdade, isso é que é, vocês são de lá e talvez não sintam aquela coisa, mas quando nós vamos de França com a nossa tabuleta a dizer também estamos aqui na Romaria e a cantar e tudo isso, aí é que nós sentimos uma coisa que vocês não podem imaginar. Eu acredito, mas nós também sentimos muito, porque em criança nós esperávamos o ano todo pela Semana de São Bartolomeu. Imagina. Porque aquilo é uma festa para todas as idades. Tem festa 24 horas sobre 24 horas. E é para todas as idades, desde crianças pequeninas aos mais velhos. E todo o estilo de música, porque finalmente é um pouco de tudo. E de animação. Não? E de animação. Nós temos artesanato, concursos de melão, concursos pecuários, como bois, linho. Ou seja, aquilo tem tudo para todos os gostos. Eu sou a madrinha da Romaria, porque nós vencemos a candidatura das 7 Maravilhas à Cultura Popular Portuguesa da RTP em 2020. E eu fui representar a minha terra. E nós vencemos e eu fiquei muito contente e desde então decidi fazer esta música, daí a sua importância para mim. Depois também gosto muito de uma música que se chama O Nosso Portugal, e eu fiz essa música porque fui um pouco pressionada pelas outras regiões do país que diziam, ah, fizeste o Sul do Norte e esqueces-te o resto de Portugal também é a tua origem, também são as tuas raízes, tens que falar das ilhas, tu trabalhas por Portugal inteiro. E eu, pronto, então tenho que fazer uma homenagem a todos os cantos de Portugal, e foi por isso que fiz o Nosso Portugal, com uma roupagem e uma passagem de norte a sul e ilhas. E depois, para finalizar, uma das músicas também que eu mais gosto foi lançada este ano, dia 10 de maio, chama-se Ouvir a Mora no Minho, Olá e Olarilolela. Nem mais, isto é um hino. É um hino. Porque toda a gente do Minho sabe que em algum vira vai cantar Olá e Olarilolela. Só dois segundos. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Donc, tu sais qu'il y a des hymnes importants, des mots importants. Fala um bocadinho em português, mas nem muito. Eu tenho que o chatear de vez em quando. Est-ce que tu sais quelle est la parodie la plus importante lorsqu'on chante en portugais? Non. Olai, olari, lolela. Donc, la semaine prochaine, quand je vais revenir avec toi, il faut que tu saches ça par cœur. Olai, okay. Olari, lolela. Olá, okay. Lari Lolela. Muito bem, Cristiana. Muito obrigada por estas palavras. E uma última palavrinha para passarmos ali ao Sr. Augusto. Como é que vai convidar os nossos ouvintes para logo à noite? Eles já estão mais do que convidados. A publicidade que vocês fizeram aqui estes dias todos, eles não estão convidados, eles estão obrigados a ir à festa. Claro que sim. E eu estou lá para os receber, para tirar umas fotos, para lhes dar uns beijinhos, para lhes fazer umas quadras e umas cantigas à maneira, à moda do Norte. E deixem-me desde já agradecer-vos por nos terem recebido aqui hoje. Nós... A pressa, mas foi feito. Foi feito, e o que conta é a intenção, não interessa claro o modo como é feito. Conta é o objetivo e a conclusão do processo, e foi para nós um grande gosto estarmos aqui. Viemos de direta, sem dormir, mas estamos aqui com todo gosto e tomámos um café que eu posso lhe dizer que foi o melhor café que eu tomei na França até hoje. Ora, nem mais, é português. O nosso garçom está aprovado. Juste un petit. Alors, j'ai un fidèle. Vou falar em francês, parce que. Bah, oui. Cristina va traduire après. Ah, pois, claro. Voilà. Donc, on a un fidèle auditeur qui nous écoute, hein, c'est monsieur Virgilio, qui est fan de Cristiana, et qui lui souhaite, je parabéns, tout ce qui peut lui arriver de mieux. Voilà. Donc, il voulait que je le dise à l'antenne. Il va traduire. Tu vas traduire. Et le Virgilio está logo à noite lá. O senhor Virgilio deve estar a ouvir agora. Obrigada, senhor Virgilio, que é um grande. Senhor que ouve a rádio bastas vezes, está sempre à escuta, e deseja então tudo de bom para hoje à noite, que é um grande fã seu e que estará lá presente. Obrigada. Também. E obrigada a ele. Então, deixo agora um bocadinho a palavra ao senhor Augusto Moreira para nos falar um pouco de ele, como entrar em contacto também consigo e tudo isso. Para entrar em contacto comigo é fácil. A Cristiana transmite, basta entrar com ela e ela transmite, e nós cá estamos. Trabalhamos muito em conjunto, estamos sempre muito um para o outro, para os bons momentos, para os maus. Ela sabe pode contar comigo. É amizade e respeito. Existe muito entre nós e entre famílias. Minha esposa já me viu a cantar com muitas cantadeiras, mas a cantadeira que ela mais adora, a Cristiana Sá. Muito bem. Portanto, para entrar em contacto comigo, não precisam de chatear. Porque eu deixo-a de folga, tiro-lhe o homem de casa para ela ficar com a cabeça tranquila. É isso que eu adoro. Claro que sim. E há brincadeiras e brincadeiras. É o que eu digo, é como a quem faz um filme, é como a quem faz um espetáculo como é que eu ia dizer, mas é verdade. Então, se todos os artistas de filme chegam a casa e têm o papel de divórcio em casa porque trabalharam com fazer um papel, não sei, de um beijo, não importa, não. As pessoas é que não têm o mínimo do senso. Tenho orgulho de falar isso e dizer isso. E chegar à minha casa com qualquer cantadeira ou descantadeira ao desafio às 2, 3, 4, 4, 4, 6, a hora que for, entrar numa boa, sossegadinho, elas têm dormido em minha casa quando tenho que dormir, e a minha esposa recebe-as muito bem. E é o trabalho. É o trabalho, e nós não misturamos as coisas, nem podemos misturar. Claro que não, mas não, um grande gosto também em cá o receber e ter esta referência dos cantares ao desafio, que é uma, também ali do norte, não é isso? Claro, eu sou mais à banda de cá um bocadinho, moro ao lado entre Porto e Penafiel, que é Paredes. A Cristiana mais mesmo para o norte, mais para cima. Mas é norte mesmo. É norte. É minho. Assim, tenho muito orgulho também de ser de onde sou, graças a Deus. Muito obrigada. Assim, uma última palavrinha aqui aos nossos ouvintes, que seja o até logo, ou até um até mais tarde, nem que seja cá ou em Portugal. Claro que sim, um até logo, se Deus quiser, com todo o carinho, ninguém vai faltar para ver a Princesa do Minho. Claro que sim. Obrigada a vocês. Olá, olá, olá. Olá, Lulina. Até aprender. Tens que saber. Muito obrigada a vocês. Tudo de bom e um até logo. Obrigada, até logo. Cristina. Obrigada por tudo. Obrigada. E de seguida vamos ouvir. O que é que ficamos a ouvir agora? Que é segundo écoute? E vamos écouter a Cristiane. Falha a pilha. Que nunca te falha a pilha, rapaz. Pois é, música. Folclórico, os minhotos de La Chapelle Saint-Mémar organise une grande soirée portugaise le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h. Participation de groupes de rusgas, os minhotos de La Chapelle Saint-Mémar, Vin de Roge de Paris, Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Avec la grande artiste venue du Portugal, Cristiana Sá, e os cantares ao desafio com Augusto Moreira. Sur place, spécialité portugaise et buvette tombola avec beaucoup de l'eau à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, espace Berrer, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémar. Une organisation au Range Folklorique aux Minhotos de La Chapelle Saint-Mémar. Venez nombreux. Sou do norte, sou do norte, do norte, tenho um carinho. Sou do norte, sou. Alô? Oi, como estão? No sítio do costume. Tens rápido? Sim, até já. Até já, beijinhos. Come on! I'm gonna drive all night to make you feel alright. I'm gonna drive all day to make you feel okay. I wanna touch your body, I wanna feel you close. I wanna make you mine, I wanna give you love. Yeah. I wanna see you, baby. Bye. gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer com as mãos no ar. Dans tes yeux, je t'offre des roses silencieux. Sur de la prose ou ta peau, tu es la cause de mes maux. Tu es un fardeau des amours, tu as saudade des amours. Nenhum de nós que peut. 12h19, et oui, on va vous dire au revoir parce qu'on est resté un petit peu plus longtemps, et ben oui, n'est-ce pas? Un petit peu, mais. C'était plaisant et appréciable. Lorsqu'on voit les artistes qui passent dans le coin, c'est vrai qu'on aime les choper et qui viennent parler un petit peu à l'antenne. En tout cas, merci Mathis, merci pour ce moment bien agréable, un moment de radio que moi j'aime beaucoup et je pense que toi aussi. Franchement, ça m'a fait du bien d'être enfin à la radio, après 2 mois de repos, on va dire. Tout à fait. Oui, ça fait du bien et puis on en a besoin aussi de venir s'extérioriser sans être extériorisé, mais on reste bien dans cette radio. Obrigada a vocês ouvintes do outro lado, claro, um programa um pouco especial, mas um programa muito bom, com esta voz de Cristiana Sá e Augusto Moreira, que cá estiveram nossos convidados, sem contar, mas tudo se passou muito bem, é o que nós mais adoramos. Eu, pessoalmente, dou-vos encontro daqui por 15 dias, como estava a explicar em francês, com o Mathis vamos então partilhar os nossos programas. Eu, pessoalmente, não posso estar sempre cá presente e então partilho o meu programa com o Mathis, ele um sábado e o outro. Daqui 8 dias é ele, daqui 15 dias sou eu. E desejo-vos tudo de bom a vocês e até breve. Como je disais, donc, on se retrouve tous les 15 jours. Chacun, tous les 15 jours, chacun notre émission. Chacun notre émission et de temps en temps on en fera en commun quand lorsque je serai ici. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'était très bien et j'avoue que sincèrement retrouver deux animateurs, c'est l'idéal. D'ailleurs, on lance ici un appel. Et oui, toi de l'autre côté, si tu t'ennuies dans ta petite vie, n'oublie pas qu'il y a de quoi faire dans les associations et c'est valorisant. Et pour toute une petite histoire bien pratique que toute personne qui passe chez nous trouve facilement ses stages et ses alternances. Et voilà, oui, parce que moi, ce qui a fait la différence dans mon alternance que je travaille cette année, ça a été la radio. Ils m'ont clairement dit que si j'avais pas eu le statut de bénévole, d'animateur radio, de participer à tous ces événements et tout, bah, j'aurais été une personne comme une autre. Donc voilà. Pas forcément prise. Et c'est ce petit truc en plus qui fait que souvent on est pris. Tout à fait. Donc, conseil, venez Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. C'est une grande porte ouverte à plein de choses. Et on a besoin de jeunesse, on a besoin de vous de l'autre côté. Parce que nous seuls, on sait pas tout faire et on a besoin de vous. Il faut toujours faire travailler les associations pour ne pas qu'elles meurent, nos associations. Merci tout à vous. On se donne rendez-vous, Mathis, la samedi semaine prochaine. Et je serai pas seul. Bon, tu n'es pas là, tu m'abandonnes. Ça y est, m'a remplacé. Mais il y a quelqu'un que tu connais qui vient nous faire un petit retour aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est une petite journée spéciale. C'est très bizarre. On voit pas du tout c'est qui. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous rappelez de Philippa. Philippa, donc elle va venir te faire un petit retour. Ah non, mais c'est voilà. Pas encore. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On croise les doigts, on croise et plein de choses. Elle est encore votée sur sa page Instagram et la page Miss Mule Beauty Centre Val de Loire. Tout à fait, votée pour cette jeune fille qui viendra aussi notre connue animatrice, n'est-ce et pas? Et ben voilà, justement, c'était la nouvelle. Elle viendra participer à régulièrement, je pense. Et ben dis donc. Si elle aime bien, si elle veut continuer. Avec et ben, moi, le charme a opéré, c'est ça? Voilà, j'ai Radio Arc-en-Ciel. Si vous venez avec moi, vous repartez pas. C'est juste le but, voilà. Moi, j'ai besoin de fous qui viennent m'aider pour donner plein d'idées à Christine et pour qu'il y ait, très bien, pour que très la Radio Arc-en-Ciel ait. C'est cette dynamique qu'on a besoin. En tout cas, merci à toi. Mais de rien. Merci à vous, auditeurs de l'autre côté. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Se trocam, é assim. Fico fora de mim.